táxi, o Gol 1963, está com 179 a bordo, 4 horas e 10, até na Brasília. E veio táxi à direita, o Gol 1963, ponto 0012895, a torre. 295, obrigado, feliz passo a todos. Comente. Puxa, acionamento, chame táxi. Chamar táxi com 800. 3597, pode fazer simultâneo com Gol pra gente agilizar o processo aí? Vou questionar o comandante se ele aceita, porque ele vai parar no, através do 24, ok? O 3597. Beleza, e eu vou te recuar até onde você quiser aí, porque já vai os dois de uma vez. Afirmativo, é, nós acertamos aqui o pushback padrão, ok? Aguarde na escuta. Gol no 865, o senhor pretende realizar o pushback padrão ou tem condições de realizar simultaneamente com as boas da TAN no gate 4? Pushback será realizado de forma padronizada, ok? Nesses setores aqui, devido à construção do aeroporto, fica um pouco complicado fazer o pushback aí simultaneamente. Ok, mas vai lembrar que o push simultâneo não é despadronizado, não é coordenado. Gente. 35, vou viajar. 9, 5, 1, 2, 1, 1. Controle batido, Xanar 62, 1, 1, cruza 1300. Xanar 6211, contato o radar na decolagem, submantém nível 360, saída da EL. 360 da EL, 162, 1-1. Gol na 649, na escuta do controle de Salvador. O Alfa Yankee Hotel, mantém a posição antes de engrenar no pátio principal. Alfa Yankee Hotel, mantendo a posição. Número 649, oceano identificação, desça para nível 050, chegada bom. Solo de Salvador, Gol 1865, 182 a bordo, 3 horas e 49 de autonomia, alterna Campinas. Ciente, Gol 1865, livre o táxi à direita no ponto de espera da 10, 1895 a torre. À direita, 1895, Gol 1865. O TAN 35 no 7, após a saída do banho da Gol, coordene com a equipe de solo. Inicie o push após o tráfego liberar o pátio. Após a passagem da Gol, está ali o TAN 35 no 7. Tem progresso. direção 3890. Bom dia, Gol 8. Alô, bom dia, Gol 865. Prossiga, 865. Tá bom, senhor. Espera. Alinhado e mantém. Alinhado e mantém. Salve, Vitor Sango, ingresso de 17, reporte alinhado e pronto. 963 aos 41-1935, viagem. 935, abraço, sola que é de mar, bom voo aí, feliz passo para todos da tua aí, então. Feliz passo para o senhor, a todos também da tripulação, boa viagem. Oi Salvador, bom dia, feliz Páscoa, do Gol 963, decolou Tael. Gol 963, contato radar na decolagem, subir mantém nível 360, saída da El. 360, saída da El 963, né? Salvador, 35 no site para o táxi, 4:40, Altena Campinas, 149 abaixo. Ciente, o 35 no site, livre táxi à direita, ponto espera da 1-0-1295 à torre. Ciente, livre táxi à direita, ponto espera 1295, 35 no site. Alfa Yankee Hotel 325 1251-3325-2111. Foi Salvador, bom dia, 335 no site, tá pronto, ponto para dar 1-0. Gente, 3597, mantenha o ponto espera. Mantém 3597. 1865, 46, 1935, boa viagem. 1935 ou 1865, obrigado. Obrigado. Peça 2000 pés, 1096. Mas estou mais estabilizado no LS, gol no 649. Bom dia, controle, gol no 865, vai cruzando 1500 pés. Gol 1865, contato radar na decolagem, subir mantém nível 360, sair da árvore. Subida nível 360 na Arbor, gol 1865. Siga. Fone firme? Vitor Tango, decolagem autorizado 97, 12 a grau, 79. Para informação, por gentileza, na hora que estiver pagando autorização, informe o solo aqui, o transporte aeromédico, para a gente agilizar aí, porque o pessoal da torre aqui não sabia que era condição de feira, ok? Decolagem autorizado 12 a grau, 79. Controle, o gol 1865. Gol 1865, prossiga. Há alguma possibilidade de voar direto para Elefa? Autorizado direto Elefa, gol 1865. Direto Elefa, obrigado, 865. Bravo Vitor Tango, decola 48, controle 1935, boa viagem. Tchau, tchau, 595, Bravo Vitor Tango. Meu Bravo Vitor Tango, contato radar na decolagem, subir mantém nível 160, sai da ave. 160, ave, Tango. Gol 1963, chame agora Centro Recife, 1251, alterna 13325. 1251, alterna 13325. Obrigado, aquele helicóptero. Bom dia, Alfa Yang Hotel. O meu Bravo Vitor Tango, autorizado direto Piauí. Direto Piauí, Tango. Estaciona, receptando o localizador, gol 649. Gol 649, complete final ILS, AMI Torre, 1918.95. Complete final ILS, Torre, 1895, gol 649. Salvador, bom dia, gol no 649, estabilizado no ILS, embaixado, salvado. 649, pouso autorizado, 12 graus, 89. Cruzado pouso, pistão 0, agora no meio quase 9. Luna 865, chame agora Centro Recife, frequência 128.8, alterna 1260. 128.8, 1260 é o alternado, ou 1865, obrigado. Ali mantém, tá 3517. Direita 1219. 1219, 649. Salvador 1649, bom dia, seu pronto. O 1649, livre o táxi Alfa e Juliette, gate 04. Alfa e Juliette, gate 04, 1649. 597 ao 55, controle 1935, vou viajar. 1935. Tristan 357, bom domingo. Azul, bom dia, TAM 3597, saí da árvore. TAM 3597, contato radar na decolagem, subir manter nível 360, saí da árvore. 360, árvore, TAM 3597. TAM 3597, vou ir direto a Lefa. Direto a Lefa, 357. Bom dia, eu tô 3125 centro da Golf Galeão. Tá 3125, tá autorizado de Galeão, o nível 340 via de Zulu 10, até SMAP, e após SMAP consegue conforme o plano. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, no perfil da subida da El, após a El Leda, e após Leda, Bridge, vai interceptar o Zulu 10. Controle 120 decimal, 119 decimal 35, controle, e o transponder é o 5036. Autorizado Galeão 340, rota do plano, curva direita, Tael, Leda, Bridge, após Bridge, após Zulu 10, vai até SMAP e segue rota do plano, 1935, 5036. Correto, já 3125, chama para o push e acionamento. Vai chamar para a remota. Latam 3597, chame agora Centro Recife em 1288 Alterna 1260. Levanta Centro Recife, Lidade Bonte, Latam 3597. Meu bravo Vitor Tango, chama agora Centro Recife em 1288, alterna 1260. Autorizado Guarulhos. Só confirmando, o Nilson solicitado é o 340, é isso? É o 360 autorizado, já aceito. Ok, tá autorizado então Guarulhos no 360. Um dia eu cheguei aqui, cara. Nível final. Pela UP Zulu, 1,6, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após BH, direto Trive, após Trive, direto Passos de Caldas. A decolagem era pista 1,0, primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, e após Leda, DCT Bridge, para interceptar a Zulu no 6. Controle 19.35 e o transponder 5040. O azul 5003. Azul 5003, chame para o push acionamento. feedback de acionamento na remota. Tá 3125, coordene com a equipe de solte, entrando para o táxi. Coordenando, vai chamar para o táxi, tá 3125. Salvador, bom dia, 2224, Passarela. Passarela 2224, prossiga. Autorização para virada de conquista, por gentileza. Seria o Passarela 2227? Me desculpe, senhorita, 2227, ele mesmo. Passarela 2227, informação em curso a Golf. Está autorizado Vitória da Conquista. Nível 180, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída árbore, transição elefa. Após elefa, direto Bidude, direto Vitória da Conquista. Aciona 5050, frequência do controle 199.35. Ok, autorizado 180 para a Conquista, decola da 10, árbore, elefa, Bidude 5050, transponda 1935, controle 2227. Passarela 2227, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Cruzaremos. Isso para nível 050. Mantenha-se na proa de bons, voo na 755. Tá 3125 para o táxi com 162 a bordo, 3 horas e 30, Campinas. Tá 3125, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia. No ponto de espera, chumitou em 118.95, QNH 10016. Pátio Índia, ponto para da 10, 295, tá 3125, obrigado. Azul 5003, coordene com a equipe de sol, chamando para o táxi. que a Delta precisa? Marque com o Delta, hotel com férias, aguarde para a cópia. Delta 3125, perdão, no zero pronto. Um, dois, cinco, alinhado de decolar, uma centena com sete mais. Além de decolar no zero, tá 3125. Mike, a cuidado, está pronto para a cópia? Autorizado Manati, 1010, decola da pista 17, com primeira curva direita, corredor axé, aciona 0125, frequência do controle 199.35. Mantenha-se na pro de ponto, voando 755. Confirme 5 a bordo, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, para acionamento e táxi, chame torre em 118.95, o QNH 1096. Táxi, 5003, 120 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Azul 5003, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia. No ponto de espera, chume torre 1118.95, QNH 1096. Afirmativo, Pátio Índia, torre 1895, MIDI 16, sul azul 5003. Muito obrigado, boa Páscoa. Itapuca, transição Caju, azul 4234. Trip 5384, informação em curso hotel, aguarde para cópia. Controle 1935, boa. 1935, boa. Controle Salvador, bom dia. O TAN 3125 cruzando 1500 no perfil da Dayal. 3125, o contato radar na decolagem, submantém nível 340, saída da EL. 340 da EL, possibilidade de voar Leda, da presente? Autorizado direto Leda, então 3125. Entendi. Gol na 755, desça para 2000 pés, ajuste 1096, está autorizado a final ILS, reposta estabilizada. Azul 4234, hotel confere, é o número 2 para cópia. Trip 5384, está pronto para cópia? Trip 384, autorizado Maceió, nível 190, decola da 10 com primeira curva esquerda, sai da Pucajamo direto. Aciona 5054, frequência do controle 119.35. Autorizado, 10989. Trip 5384, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Azul 4234, copia? Autorizado, chegada bom. Nível 350, decola da 10 com primeira curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, Upper Whisky 58, aciona 5057, frequência do controle 199.35. Azul 4234, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Gol no 759. Informação em curso, hotel, aguarde para cópia. 5 goleiros. 935, azul 5003, uma boa parte. Controle Salvador, bom dia, azul 5003, decolado. Azul 5003, bom dia, contato radar na decolagem, submantém nível 360, saída da EL. 360 da EL, azul 5003. Gol na 649, hotel confere o número 2 para cópia. Centro 1125, chama agora Centro Recife em 1251, alterna 1-3325. 251-3325, tá? 3125, obrigado, bom dia, boa paz. Gol na 755, complete a final ILS, chame torre 1-1-8-1-9-5, bom dia. 1-8-9-5, tá já. Torre, bom dia, 1-7-5-5 da Gol, estabiliza a curva. O gol na 759, está pronto para a cópia? Gol na 759, está autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com primeira curva direita, saída da EL, Leda após posição bridge, onde tem 7 upper do 16, Bravo Hotel Zulu, direto trip, segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5051, frequência do controle 1-1-9-35. Gol Gol 1759, somente confirmando o nível autorizado 360. Gol 1759, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. O Gol 1649, está pronto para cópia? Pronto para cópia, Gol 1649. Gol 1649 está autorizado por seguro em nível 360. Decola da 10 com primeira curva direita, saída da EL, Leda, após direto. Aciona 5060, frequência do controle 119, decimal 35. Usar o nível 360. Decola da 0, saída da EL, Leda, após Leda, direto. 060. Gol 1649, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Cinco Delta, livre de táxi, reporte para ingresso. Ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceiro 17, Max Rodelto. Cinco, off 34, direito, 219. 19, obrigado. 5, desça para 2000. Ajuste 10 na 7, forma autorizador. Delta, decolagem autorizada, pista 17, 90 graus, 8 graus. Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, boa, na 7. Sul 5003, chame agora Centro Recife 12511, alterna 13322.